Pode esperar da 10 pronto, 1165. 1165, a linha decola 10, vento 070 graus, 099. Alinhar e decolar a pista do 0, 1155. Gillette Kill, tá livre ingresso, pátio 1, reporta o término. Tchau. Pátio 1, restrito nível 2, 1, 0. Restrito 2, 1, 0, bom, 2, 7, 1. Recife 1-2-8-5, alterando 2545, gol 1-2-7-1. Recife 2-8-5, 2545, gol 1-2-7-1. Bom dia. Fico 5, decolado 04, controle 119, decimal 8. 98, bom dia. De Salvador, gol 955, bom dia. Gol 955, contato com a linha regular, em submontão 360, saída da EL. 360, só mantém dial, ou 955. Para o táxi, está 3601, temos 177 a bordo, nossa alternada é Galeão, e autonomia é de 3 horas e 50 minutos. 3601, táxi Juliette Alfa, ponto de espera da 90, chama pronto, altímetro na 00. Juliette Alfa, chama ponto de espera pronto, tá 3601. Torre, gol no 021, no portão 11, solicita puxa o nome. No 021, tá livre, chama táxi. Táxi, no 021. Whisky Gillette Kilo, reboque finalizado, até bom dia. Bom dia. Por favor, companheiro, deve ter aqui. Aproximando-se do ponto de espera da 10, tá pronto, 3601. 3601, ali decola 10, vento 070 graus 059. E decola pistona 0, tá 3601. Ano 55, chame Recife, em 251, antena 13325. 251, 3325, no ano 55, obrigado, bom dia. Decolado 1-1, controle 1-1-9, décima 8. 1-9, retirado. Controle Salvador, muito bom dia. Esse é o TAM 3601. Táxi 1-0-2-1 com 1-2-9 a bordo, autonomia de 4 horas. 5 minutos, alternando Campinas. Após 2000, direto da EL 3601. E aí, direto da EL. Chama pronto, Gono 021 no meio 10. Espera pronto, cono 021. 021, ali decolamo 0, vento 070 graus, 079. Livre a linha decolar, cono 021. Salvador, bom dia, Xananeba, esse ponto. É 251, copia? Copia. É 251, tá ligado, Guarulhos, 360, via Perdu 14. Corrigindo, Perdu 16. Decola 10, direita, da El Leda Bridge. Controle 119, decima 8, transponder 5447. Confirmando a saída da El Leda, qual é a próxima posição? Pride, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Autorizado Guarulhos, 380, via pêndulo no meio inicialmente, decolando da 10, curva direita da El Leda, Pride, o transponder 5447, o controle 198. Chama, puxa, chama, 221, 6251. Chamada, chama, obrigado. Decolador 17, controle 199, decimal 8. 98, 21, 7, bom dia. Bom dia. Olha, bom dia, gol. 0021, está cruzando 1700 pés. Dando contato, radar de decolagem, tudo mantenha o 360 após 2000 direto da El. Subida para o 360, não copiou o final da mensagem. Após 2000, direto da Elba, 1021. Gente, pode abrir o direto da Elba, 021. Tá 3601, cruzou 150, chame Recife agora em 1251, alterno 3325. 1-3-3-2-5, coordenado, tá 3601, grato, bom dia, bom ano novo. 021, chame Recife, 1251, alternando 3325. 251-3325, na 021. Chame 6251, pronto para puxar acionar na remota. Chame 6251, autorizado, chama táxi. Chamaremos táxi, 6251.